provavelmente picou, acabou de decolar, coral 76. Gente, coral 76, saída da El, suba ao nível de voo 180. Ok, da El, 180, coral 76. Passarela 2223, cruza 120 para uma centena para prosseguir na descida visual. Passarela 2223, modulou? Salvador, tá passando o céu até o papá. É. Confirma a aeronave que modulou cruzando uma centena. Parou uma centena. Salvador, bom dia, azul 4298, informação Gol. 4298, aciona identificação, inicia redução para 2509, desça até o nível de voo 060, chegada é Amarik. Ok, a idente 2509, Amarik 4298. Pode confirmar para o passarelo 2223 as instruções. 2223, descida até o nível de voo 050, reduza para 220 nós. 050, reduzindo 220 nós, passarela 2223. Salvador, Sierra Hotel Papá. Sierra Hotel Papá, sendo identificação, a chegada é a bom. Se desse mantém o nível de voo 070, reduza 250 nós para o sequenciamento. O Papá está certo. OTAN 3304, redução 200 nós para o sequenciamento. 200 nós, 3304. 3663, está autorizado, sinal ILS, estabilizado. Forme o pátio que se encontra. Não copiei. Afirmativo, pátio 5, autorizado, Salvador, Moco G085, decola no 7, direita no corredor Axé, restrito no 1000 pés. Controle 199, decimal 8, aciona 5147. Ótimo, Papa, Papa, Lima, Golf Delta. Lima, Golf Delta, qualquer dente, clear de malha arrival, descent flat level 080 now. Qualquer dente, 080. Lado, copiou nível 085? 2, 3, 0, 0, 3, acionamento táxi com torre, 118, decimal 1000, isso que é o Oscar Uniforme. Solo 35345 com 91 na borda, autonomia de 2 horas e 5 minutos, alternando Aracaju para o táxi. O Gol no 434, táxi em frente, ingressa na primeira esquerda, naquilo, taxi via pátio 13, reporta para ingresso no pátio 1. Ok, primeira esquerda, aquilo, taxi via pátio 3, informa para o pátio 1, Gol no 434. Trip 5345, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera do 10, vai chamar a torre, 118, decimal 6. Altímetro 10, 15. Está observando, tem um bug da Gol que está parqueando para o 06. Tá quase ingressando no portão. Tá ciente, tá visual com tráfego, então Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 18,6, 3345. 3000, 10, 95, 63, 12. Patrão Salvador, só passando o Rio de Juliette, Ana Botel, corredor forte. Vitor Juliette, mil pés no corredor forte, aposto 20 milhas de Salvador. Informa 20 milhas de Salvador, até Rio de Juliette. Tá 3304, agora para o localizador, esquerda 140, reposta estabilizado, desça para 2000 pés, está autorizado sinal ILS X-Ray. 140, reposta lá estabilizado no X-Ray, tá 3304. Tá 3663, torre 118, decimal 6. Oito visual com Embraer 190 na curva da 10. Positivo, mas é com Vitor visual. Já fala de imediato após a passagem do mesmo? Negativo, senhor. Vai aguardar 30 segundos para estar em turbulência. Ok, então o cliente aguarde para decolar. Aguardando. Informe quando estiver pronto, ok? Tiver com Vitor, está na pronta. Emissão redução. Tem o tráfego no visual. O 6312 pro 060. Passarela do 2223, desça até o nível de voo 040. 040, passarela 2223. Azul 4298, desça até o nível de voo 050. 050, 2298. Papá, papá, Lima, Golf Delta, desse hotel. Papá, papá, Lima, Golf Delta, descendo para o level 060 now, reduce speed 210 knots. 060, do 210, lembra o hotel. Azul 9136 no solo 08, libera a direita, solo 219. Ok, libera a direita, solo 219, graça azul 9639. Salvador, tá 3663. 3663. Tem livre pouso 10, vento de 070 graus, 13 nós, check tank. Baixão de travado, 36. Forma ali e mantém pista no 7. Equipe 5217, 59 milhas, nordeste de Salvador, contato radar, reporte ideal de descida, proa de bombe para chegada a bombe. Passará no ideal, na proa de bombe, 5217. Azul 4298 está sob vetor, curva agora à esquerda, proa 090, reporte correção. Seu limite nesta proa é o localizador, em descida até o 050. Esquerda 010, desce para o 050, limitado pelo lock, 4298. O Passaredo 6312, esquerda, prova 190, Passaredo 2223, esquerda 190, limite ao lock. Esquerda 190, limite localizador, Passaredo 2223, pode prosseguir na descida, senhorita. Até 3 mil pés autorizado, Passaredo 2223. 3 mil com 10, 15, Passaredo 2223. Afirmativo. Bom dia, controle, é o Papo Romeu, Mike Acovito, decolou Salvador. Tá batendo corredor axé. Mike Eco Vitor, linha do litoral. Vai para Manati, o destino confirma. Positivo, Manati pro direto. Direto Manati, mil pés, reporte 2-0 milhas Salvador. Mike Eco Vitor. Irá reportar 2-0 Salvador. Tá bom. Passaredo 2223, chefe uma navegação proa de duna, em descida para 2 mil pés, autorizado final ILS, SP, reporte estabilizado. Relativo proa duna, autorizado o ILS, X-ray para pistola 0-2223. No localizador, 6312. 6312, agora com a torre 118, décimo 6. 86, bom dia. Librando a direita, reportará que está livre, 3663. Ao livrar, chame o solo 219. Golf Delta, vectoring to space, turn left heading 360 now, your limit is localized the course. Left 360, number of that. We would like to land at 17. Estou em Salvador, bom dia, Xaner 6312, 4 milhas de cima. Nós estamos tendo livre de decolagem, 100 graus, 12 nós. Já descido, 35217. O Xaner 6312, número 2, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 6312. 4298, para o localizador, direita 045, desça para 3 mil pés. O ajuste em Salvador, 1095. Reduz agora para 190 nós. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 9 milhas, cruzando 2500 para 2 mil pés. É um eco 145. Aqui, direita 045, desce para 5 mil com 1095, 1428. O Lima Golf Delta, reduce speed 190 knots now, descend flight level 040. 190, descend to 040, Lima Golf Delta. O Azul 4298, reduza 1070 knots para o sequenciamento. Reduzindo 4298, permanece limitado pelo lock. Passaredo 2223, condições de manter a velocidade, até interceptar. Firma chuva. 1-7-0 mais, a senhora deseja essa velocidade? Por favor. Disponha. Tango-tango, chame o controle, 119-8. Controle 98, bom dia, excelente semana, senhor. Finalmente. Obrigado. Luiz Clássico Uniforme, decola imediato. Afirmativo. Ok, livre decolagem, vento 080 graus, 12 nós. Tá, com dois dedos, Paulo. bom dia, Alfa Tango Tango de Colona, sua escuta 5102, Momo e Barreira, para uma centena. O Tango, no perfil da saída Momo, contato radar na decolagem. Alfa Tango Tango, check. Direito 219-3304. Uma Golf Delta, to intercept uma flight de course to the right heading 065, correction, 070. For now, we would like to go Kangaroos and fly direct base leg in runway 17. Coro Salvador, Serra Hotel Papá na proa de Bonfi, 70 para prosseguir descida. 1, posição 1-0. São uniforme, mil pés no corredor axé, reporte farol da barra. Vá. Delta, you request tower. Do you understand? Negative. Intercept localize the course to runway 10. And stand by to runway 17, Lima Golf Delta. Canapa, I think it cut you off. Say again. Afirmo, senhor. Observe a passagem do Airbus na curta após agilizando manobras ali em mantém. Preparando-se para decolar imediato. Gente, após a passagem ali em mantém. 35345. Vitor, Índia Juliette, prossiga. Poderia confirmar o Salvador? Não copiei não, Vitor, Índia Juliette. Poderia confirmar a distância do Vitor, Índia Juliette para Salvador? 55 milhas nordeste de Salvador, Vitor, Índia Juliette. Lima Golf Delta, distance 3000 feet, Kennedy 10015. 3000, Lima Golf Delta. 2223, agora com a torre, 1 decimal meia. Controle, como recebe o 4298? 4298, agora 45. Ok. É, a aeronave que está passando externa que nos precede a 4 milhas na frente? Afirmativo, é o passaredo pago anteriormente para o senhor. Reduza para aproximação. Reduzindo, ok. Lima Golf Delta Establish on Localize. Lima Golf Delta Descent 2000 feet. Stand by to instructions. 2000 feet, Lima Golf Delta. Borda, 3-5 autonomia, Oceana Goiânia. E táxi até a papai aguarde para ingresso. Baixa até a papai aguardando para ingresso. Trip, tá trip 5345, livre decolagem, venda de 100 graus com 13 nós. Livre decolagem 5345. 03. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, 03, 6312. Quase o 4298, agora com a torre 1-8, decimal meia. Torre agora 1-8, decimal meia. O Mike é com o Vitor, frequência livre para a coordenação, chame para o regresso. Em graus, um de nós. Liver pouso 90, passarela 2223. Trip 5345, decolado aos 18, controle em 198. 198, bom dia. 2 salvadoras do 4298. Autorizado o ingresso pela pista, chame aliado e pronto, 97. Isso que eu acho que agora. A gente pretende decolar da pista 10. Golf Delta, contact sinal tower 118 small 6. Panareito. Salvador Azul 4298. Salvador Azul Morning, Papa, Papa, Lima, Golf Delta. Torre Salvador, Azul 4298. Torre Salvador, 4298, câmbio. 4298, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aqui aguardando pista livre, se puder pedir para o passarelo da agilizagem, está duas milhas da pista. Que chame na DA, ok? O 4298. Torre Salvador, Lima, Golf Delta. Passarelo 2223, solo aos 19, agiliza a liberação da pista direita, solo 219. 219, obrigado. Torre Salvador, Lima, Golf Delta. Lima, Golf Delta, construa aproximação e aguarde autorização para pouso. Tá passando duna, solicita voar a perna do vento na 7, ou direto base. Relívio pouso azul 4298, vento de 100 graus com 11 nós. Pouso autorizado 4298, obrigado passarelo. O Lima Golf Delta chama no marcador externo para cancelamento e base pela direita, dá no 7. Vai chamar externo. No PAC 3, posição remota 1 no 4223. Na Lima chama o solo em 1219 para cruzar o pátio 1. Deixa até o gol. O papá, papá, alfa, tango, tango, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 3.5 milhas, passando 050 para 040. É um eco 1110. Tá ciente, alfa, tango, tango. Papá, tango, serra, hotel, papá, informa o tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas, mantendo 3 mil pés. É um Charlie 402. Papá. Lima para o programa do Pátio. Qual o meu pro ideal para o destino? Até a 305. Aguarde para a ascensão. Prossiga ainda pelos corredores. Sente o uísque até o... Correção, o uísque e o uniforme. Afirmativo, já através do farol da barra. Torre em 2 metros. Usar o patinho no Juliette Alves, chamando torre após. Os 10h21, no Zulu, base pela direita, chame final, baixado travado, não no 7, Lima, Golf Delta. Vai chamar a base no 7, baixado travado, Lima, Golf Delta. Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio 1, pátio 2, aberto. Salvador, Alfa, tango, tango. O Papa Tango Sierra Hotel Papá, prossiga para 2 mil pés, autorizado final e LSX e reporte estabilizado. Papá. 5. 0195, decorre. 198, controle autorizado, partido 110. Tá no Pátio 4? Na via. Pátio 4, tá bem? 3. Funcionamento táxi, torre 186. Yang Serra Serra. É. Acione e chame táxi, Yankee Sierra Sierra. É. 040, 17. Peça no pátio 1, remota 14. Aplausos do tráfego, ingresso no pátio 1 da remota 14-2223. Uísque Hotel Uniforme, fique atento a tráfego na sua posição de 12 horas, 5.5 milhas, próximo à ilha de Veracruz, na verdade deve estar sobrevoando o aeródromo de Veracruz, não está em contato com este controle, coordenem com o mesmo na frequência 234 e após retorne à frequência do controle Salvador. 7, vento 080 graus com 12 nós. Livre pouso na 7, Lima Golf Delta. Só comunicando que tem bastante pássaro aqui na base da 17. Ok, graças pela informação. Só aí o papatão, acabou, pode ser zero, pode ser zero. Pátio 3, pátio 1, botão 08. Pátio 3, pátio 1 para 08, 14, 08. Pátio, passando o Isca, tá bom. Chão para 190 nós, para seguir o tráfego. Já reduzindo para 190, 52097. Desça para 3010, o ajuste em Salvador no 095, o TIP 5217. 3000 no 095, 5217. Chame fora do solo, Yankee Serra Serra. Ok, sem interferir, vai dar presente para a nossa planta. Uísque, Osco, uniforme, Salvador. Afirmativo, 085 autorizado, uísque, Oscar uniforme. 5345, pode voar direto, Leons? 345, coordene com o centro Recife, 126 decimal zero. 0, bom dia. Bom dia. Papá, interceptou lá. Papá Tango, Serra Hotel Papá, agora com a torre 1-8, decimal meia. Papá. 2-5, agora de transferência. É. Estabilizado. Guilherme, número 0, é para estabilizado, 2-7. Autorizado a final, TIP 5-2-7. 2-7. Norte, mantenha, chame o controle 1-9, decimal 8. Serra, Serra. Recife. Ainda tenho aguardando. Estimado de pouso no 234 em Barreiras. Visão do backtrack, chame pista livre. Chamar com pista livre. Papatão do Isca até o Golf, decolado aos 25, controle em 19-8, bom dia. Isca até o Golf. Forma estimado para o pouso. É Hotel Papá, chame final lá baixado e travado. Papá. Forma, entendo, 1145, estimado para o pouso. Ah, afirmativo. Papá Tango, Isca, Hotel Golf, Subol 380, saída agora. Tá no ideal de descida, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, autorizado, descida para 2500 pés, o ajuste 1095. Confirma a distância para o Vitor Índia Juliette. 33 milhas, nordeste de Salvador, Vitor Índia Juliette. Controle de Salvador, bom dia, Papatango, Isca até o Golf. Isca até o Golf, 380, saída agora. Para 380, saída agora. Estabilizando o lock, 5297. 5297, torre 1-8, decimal 6, reduza para aproximação. Tráfego na sua posição de 12 horas e 5 milhas. Reduzindo. Vai chamar 18-6, 18-7, obrigado, bom dia. Salvador, Papatão, Guiante, Serra, Serra. Guiante, Serra, Serra, prossiga. Decolado por a norte para mais de Deus, 500 pés na sua escuta. Guiante, Serra, Serra, ciente. Escuta do controle Salvador. Serra. Pista 1-0, vento 090 graus com 12 nós. Papá. Quem chamou foi o Trip? Afirmo. Gente, número 2, forma um bandeirantes aí aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Trip 5217. 5217. Salvador, o senhor até papá, a possibilidade de pouso na 1-7? O nosso destino é o pátio da Baeté. Você tem condições de liberar a final da 10 e girar super curto aí pro 1-7? Tá sim, ok. Ok, então. Circula pra final da 1-7 e tá, tem livre pouso a 17. Vento de 100 graus com 12 nós. Serra até o papá. Papá, obrigado. Controle, o IAC Serra Serra, visual com a Madre de Deus. IAC Serra Serra, frequência livre, chama para regresso. Serra. IP5207, tinha livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 11 nós. Sim, livre pouso na 10, 5217, vai ficar travado. Prossiga para nível de voo 100, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, repite no 2085, alternando 1260. Para nossa antena, tenha um bom dia. Bom. Até o papá no solo 29, táxi à direita, bom dia. Pronto, é isso. 345, Recife, 2000. Vitor Índia Juliette, autorizado descer para 15005 10. 15005 10, autoriza a proa direta rotatória, Juliette? Afirmo, rotatória direta. Abatango Whisky, Oscar Uniforme, prossiga o 085 em condições visuais. Chame agora o Centro Recife, 126, decimal 0, alterno 125, decimal 1. 0025, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, Trip 5217, livrou... 5217, bom dia, Alfa, táxi autorizado via Alfa, primeira esquerda na Quilo, táxi via Pátio 3, ingresso no Pátio 1, posto remota 13. É, poderia repetir, foi entrecortado pelo guardião. Tem 126.0, alterna 125.1, bom voo. 260.251. Ciente, guardião. E o Golf 677 decola no zero direita da Euleta, saída após direto Ilhéus. Controle 199.8, aciona 5401. Ok.